vejo um mundo cão, só decepção. Corrente que aprisionam a mente dos irmãos. Na minha favela eu observo e vejo guerra. O pivete que não come, a maldade que ele herda. Mas isso é favela, sequelas, mazelas, fruto da miséria, onde o mal impera. Um dia quem dera, veja a paz reinando nela. Vejo um mundo feliz, livre da miséria, sem tiro, sem crack, sem sangue nas vielas, sem lágrimas nos olhos, sem preocupação, sem tristeza, sem maldade, sem corpo no caixão, com os irmãos livres das grades desse mundo cão. Peço a Deus que ouça esse meu grito e erga as mãos para esse povo aflito que sofre nas favelas com as mazelas. Tempo que a paz anda longe da favela. Promessas vão surgindo e o meu povo só espera. Não posso ignorar, essa é minha lei, irmão. Não quero ver mais sangue espalhado pelo chão. Tô cansado de mentira, mundo cão, brigas, intrigas. Se não fizermos nada, a juventude tá perdida. Escrava de um conceito falso da televisão, de um valor falido que aumenta a opressão, esmagando vários sonhos como se fossem lixo. Meu povo na sequela vai beirando o precipício, lado a lado com o mal, labirinto sem saída. Eu peço pra Deus cicatrizar minhas feridas e não deixe que a maldade domine meu coração, e faça da favela um bom lugar para os irmãos, que dizime a injustiça da vida de um grande povo, que o mal caia por terra e se faça tudo novo. Peço a Deus que ouça esse meu grito. Peço a Deus saúde, liberdade, amor para o meu povo, e o pão de cada dia, um dia após o outro, para aqueles guerreiros vitimados de tanta injustiça, que estão largados nas ruas sem autoestima, na vida para prosseguir, tentar construir seu império. Só que a desigualdade faz muito nem ter um teto para se abrigar, se proteger do frio da chuva, ter um colchão para dormir, não em papelão nas ruas. É triste, é foda, eu sei, é lamentável ver pouco a que escolher enquanto muitos sofrem calados nos viadutos, prisões e morros nos faróis. Bem próximo aos bagulhos que de pouco em pouco te destrói, mas como dói ver nossas crianças famintas descalças nas ruas, doente de pneumonia. Os tios e as tias que catam lata, papelão, buscando seu sustento através do lixão. Proteção, Deus, a todos os guerreiros sofredores que estão nos hospitais da rede pública sentindo dores. Aqui é DR, Fúria 1, Siva, DJ Naldo, com muita fé pedindo a Deus pra escutar o que cantamos. Peço a Deus que ouça esse meu grito. Baixa fria, violência já virou um fato, que há muito tempo a gente vê ser consumado. A Babilônia manda seu recado, Joe. Aqui tem tropa de choque e os irmãos sitiados. Prisão da liberdade, regime fechado. Meu gueto foi tomado por soldados armados, que foram alienados, também manipulados. Há tempos que a justiça é um sistema fracassado. Eu vivo em Salvador de todos os santos. A decadência eu vejo, velho, por todos os cantos. Eu vejo preconceito, pobreza e miséria. Eu sou do mundo cão e minha herança é a favela. Então se liga, doidão, é preciso entender. O sistema é doentio e contamina você. Te oferece dinheiro, domina sua mente, leva sua juventude, escraviza nossa gente. Você com sua família, mendigando pela rua. Playboy, filho da puta, diz que a culpa é toda sua. Você se sente só no meio da multidão. Quem plantou maldade agora colhe solidão. Mas velho, eu tô ligado, se sente aprisionado. Apenas mais um negro fracassado, derrotado. Mas aí, você vai desistir? Não, acorda, levante a cabeça, olha pra frente e vai embora. Não deixa a Babilônia chegar primeiro no pódio. Eu sei que você pode, eu vejo o brilho nos seus olhos. Acorda, meu irmão, vem pro campo de batalha. Ou se acostume a ser mais um que aceita migalhas. Peço a Deus que ouça esse meu grito e erga as mãos para esse povo aflito que sofre nas favelas com as mazelas desse mundo cão. Oh, oh, oh, oh, mundo cão. Thank you.